lugar é um pesadelo periférico. Fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola. Na farinha, na pedra, usando droga de monte que merda. Eu sinto pena da família desses cara. Eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque. Pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma dona Maria. Cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria. Porque o chefe da casa trabalha e nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola de um patrão, um cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas da selva, eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra. Aqui, a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia de Tinobe. Aqui, a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia é periferia. Aqui, a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia de Tinobe. Aqui, a visão já não é tão bela. Não existe outro lugar. Periferia é periferia. O mano me disse que quando chegou aqui, tudo era mato e só se lembra de tiro. Aí, outro maluco diz que ainda é embaçado. Quem não morreu, tá preso sossegado. Quem se casou, quer criar o seu pivete ou não. Cachimbara e fica doido igual moleque. Então, a covardia dobra esquina e mora ali. Lei do cão, lei da selva, hora de subir. Mano, que treta, mano, mó treta, você viu? Roubaram o dinheiro daquele tio que se esforça sol a sol sem descansar. Nossa Senhora o ilumine, nada vai faltar. É uma pena, um mês inteiro de trabalho, jogado tudo dentro de um cachimbo, caralho. O ódio toma conta de um trabalhador, escravo urbano, um simples nordestino. Comprou uma arma pra se autodefender. Quer encontrar o vagabundo que essa vez não vai ter boi. Qual que foi? Não vai ter boi. Qual que foi? A revolta deixa um homem de paz, imprevisível, em sangue no olho, impiedoso e muito mais. Com sede de vingança e prevenido, com ferro na cinta, acorda na madrugada de quinta. Um pilantra andando no quintal, tentando, roubando as roupas do varal. Olha só como é o destino, inevitável, fim de vagabundo, é lamentável. Aquele puto que roubou ele outro dia, amanheceu cheio de tiro, ele pedia. 19 anos jogado fora, é foda, essa noite chove muito, porque Deus chora. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está morrendo. Não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está morrendo. Verdade seja dita. Vim só alguns anos pra cá, pode acreditar. Já foi bastante pra me preocupar. Com meus filhos, periferia, tudo igual. Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal. Ultimamente ando doido pela rua, louco na fissura, te estranho na loucura. Pedir dinheiro é mais fácil que roubar, mano. Roubar é mais fácil que trampar, mano, é complicado. O vício tem dois lados, depende disso ou daquilo, não tá tudo errado. Eu não vou ficar do lado de ninguém, porque quem vende a droga pra quem? Vem pra cá de avião ou pelo porto, cais. Não conheço o pobre dono de aeroporto, mas fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Periferia é periferia. Que horas são? Não sei responder. Periferia é periferia. Milhares de caras são muito ruins. Periferia é periferia. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente nobre. Periferia é periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Periferia é periferia. de lá.